confirme só por gentileza a POB. POB 1908, senhor. 108, copiado. A direita vem Índia, ponto espera 1895, ajustado 1015, balão. Obrigado, até a volta. Segmento ILS 78110. Estive iniciou redução, 2209, 2000 pés, 1095, reportaremos estabilizar, 3198. Bravo, Victor, Tango. Escuta. Visual com aeródromo. Afirmativo. Bravo, Victor, Tango, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 95, mantendo a proa da rotatória. Pro rotatória 295, obrigado. Tá. Ano 40, ali mantém, ali mantém, 1040. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, bravo, Victor, Tango. Sotango reporta final no 7, está presente autorizado para o final no 7. Está presente autorizado para o final no 7, você pode baixar o trabalho. Bravo Alfa Tango, contato radar, 10 milhas para a posição Coral, boia posição Mari, informe no ponto da audição. Controle de Salvador, bom dia, agora 621. Aguarde, voa 621. Prossiga, conforme a autorização da Torre Salvador. Bravo Alfa Tango. A decolagem, sube mantendo o voo 360 via saída da El. 360, autoriza uma prova mais adiante com referência? Foi da El, voo 621. Da El, voo 621. De base assinada no 7, correto, checado. Tráfico de Tango, autorizado posto, puxando 7, vai ser 100 graus, 07 mais. Alfa Tango Tango, prossiga. Alfa Tango Tango, como você não transponde essa nada? Pois, setor que se encontra em relação a Salvador. Alfa Tango Tango, mantenha-se em regra de voo visual. Ajuste altímetro 1015. Voe rotatória. Só meu portal descida. Sente, desse material no 1500 pés. Tem sempre da informação aqui? Senhor Livó, bom dia, chamei a 6140. Chamei a 6140, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 3198, passa a duna, completo sinal de procedimento, agora estou em 118, decimal 95. 1895, 3198. Tango compartilhando, solo 57. Autorizado para que o taxamento é posto no corte de frequência para o total. Torre Salvador, Monte Alvo, Antião, Santos, 3198, estabilizado ILF 1-0. Esquema para a torre. Santos, 3198, sinal ILF. Santos, 3198. Está autorizado o pouso na 1-0, vento 120 graus, 062 de nós. Autorizado o pouso, pista 1-0, Santos, 3198. Tango, prossiga. Controle, poderia coordenar pro Edmonte lá pro gol no 621? Mas eu prefiro da saída, gol no 621. Mantém. Gol Salvador, bom dia, gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, aguarde. Aparentemente não, ok? A gente visualizou aqui no pátio 3, mas ainda não. Foram 648, agora o centro Recife na frequência 12545, alterno 1685. 645, Vitor Tango, prossiga. Gente, bom dia. Controle Salvador, papapá, Sierra, Fox Frontiante, atinge uma terminal 150, solicita a prosseguir descida, tá sem informação de leste. Sierra, Fox Frontiante, desce, mantém 050, via chegada à área, ajuste de altímetro 1095, ação de identificação. Identificou, descendo para o nível 050, ajustar 1015 no altímetro, grande chegada à área, Sierra, Fox Frontiante. Azul 2770, passa posição coral, submantendo nível de voo 180, serviço radar terminado. Chama agora o controle Ilhéus na frequência 120.1. Ilhéus 7 Bravo Alfa Tango, para que seja uma espera. Para o Alfa Tango, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Módulo para o controle, confere. Bravo Alfa Tango, módulo para o controle que irá efetuar uma espera. Salvador, bom dia, o Tran 3198 livrou nosso escudo. Tap, Bravo, Alfa Tango. Alfa, Juliette, para o portão 9, Tran 3198. Uno 621, chama agora o centro Recife na frequência 251, alterna 133, decimal 25. 351-3325, gol 1621. Sierra Fox Yankee, décima CA2 no pé, ajuste altímetro 1095, informe o sinal do procedimento ILS X-Ray, pista 1-0. Centro para 2-1-0-1-5, tomará estabilidade ILS X-Ray para pista 1-0, Sierra Fox Yankee. Kenner 6140, agora o centro de Recife, na frequência 2545, alterno 685. 2545, 2685, bom dia. Controle, o Bravo Tango, no Delta do Cida. Bravo Alfa Tango, desse mantém ao 050. 050, Bravo. Alvemerosco Whisky, mantenha-se em regras de voo visual, feche, ajuste o altímetro 0,05, acionado transponder 0,135. Sim, Matheus, mantenha as condições visuais e a corredora de 9500, acionado 0,135, Alvemerosco Whisky. Gente, mantenha o corredor Veracruz, após irá ingressar o corredor Interlagos, informe ingressando o corredor Interlagos. Prossiga, Mike. É o América na posição 1-0 para reporte até a posição 0-1 do espaço 3. Afirmativo. Mantém escuta até o tráfego estacionando no portão 9. Após o mesmo, prossegue com o reboque, mantendo escuta durante todo o processo. Sim. Após o estacionamento da aeronave na posição 9, vive o reporte. Mantendo a escuta em toda a trajetória do reboque. American Golden Knight. Livre, chame táxi. Livre, chamar. América tem livre início reboque e prossegue até através do portão 9 devido ao tráfego no 7 puxando. Tem livre reboque até através da posição 07, América 29. Ok, até onde for possível, observando o tráfego do 7 que irá puxar. Salvador, Rono 864, Cacete da Juliette, passando 190 até o 170, bom dia. Para o controle, Salvador. É o Rono 864. Rono 864, acende a indicação, desse havia chegado a Mari para livre de voo 060, voo e Itapa. Pode estar 060864. Tá, Alfa Tango desse, mas tem a 3 mil pés. 3 mil, Bravo. Relativo, ajuste velocímetro 9095. Prossegue via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1015 é o ajuste. Vamos tráfego na posição de 1 hora, 7 milhas, corredor Interlagos, rumo este, grau de speed 110 nós. O tráfego está empatado com o senhor na rotatória. Redução para 1.50 nós. Agora 3/3. Tem contato visual com o campo. Entre 9 graus, fica o aguarda diferente. Guardará 9 graus. Pode prosseguir na descida, 864. Bono 864, desse mantém o 050. 4, Bono 864. Prossiga. Como trago na posição de 3 horas, 8 milhas, 1, 9, 10, 4, 10, passaram 4 mil pés, em descida 3 mil pés. Chale 208. O mesmo irá efetuar uma espera na posição etapa. O sul será vetorado a fim de evitar tráfego e continuar a descida. Curva esquerda na rua 035, limita o curso localizador, desse mantém a 2 mil pés, aguardando o último vetor para interceptar. Esquerda 035, 2 mil pés, vai aguardar vetor para interceptar o localizador, boa noite, 64. Controle, papá, papá, Sierra Fox Yankee está estabilizado, ILS X-Ray, pista 1 no 0. Sierra Fox Yankee, completa final, chame Toy, 1 no 8, decimal 95. Completa 14, 118.95, Sierra Fox Yankee. 3191. Papá Sierra Fox Trot Yankee, está estabilizado, ILS X-Ray, pista 1 no 0. Alfa Tango Tango. Beton 360 pela esquerda, a fim de ser sequenciado, a pista 1 no 7. Sou número 3 na aproximação em Salvador. Sena 6200, sala de educação, desse mantém 050, via chegada, Mária Justa, última em 0115. Verificou até o 050, via Mária 6200. Controle o Bravo, tanto que eu posso fazer a estrela no setor nordeste, para trabalhar. Setor nordeste, Salvador? Setor do corredor forte, confere. Bono 864. Agora a 26 milhas do VR Salvador, a sua navegação foi na proa de Tuna, em forma estabilizada. Fala no Tuna, é para trás estabilizado, 864. 094, decolado ao Tuna 3. E chame o controle, 208. 08, bom dia. Bom dia. PS Bravo Alfa Tango, plano modificado, zona 4, 1-3. Desse mantém 1.500 pés, regras de voo visual, ajuste de altímetro 1-0, 1-5. Está autorizado voar a Paripe. Tem condições? Controle, o Bravo Tango

perto da pista. Cliente livre pouso 97, ficará atento ao pessoal trabalhando aqui na pista 97. Tá melhor a sua vida. Eu tô verificando aqui dois carros ali próximo ao Shell, ao posto Shell, ok? Mas no pátio 3 não, negativo. Verificação, dois carros próximos amarelos. Electric, reaguarde, cópia. Uma solicitação? A empresa não dá pra ver não, só amarelo sim. Solo Salvador, papapá, Sierra Fox Yankee, e zona 3 Echo. Sierra Fox Yankee, pátio 3? É, Bantua HDR, Starter. Livre até antes da Juliette, reporte para ingresso pátio 1, Sierra Fox Yankee. Livre até antes da Juliette, vai parar para ingresso pátio 1, Sierra Fox Yankee. Posso que a Juliette e X-Ray confirme o nível solicitado e a pista que irá decolar de estacionamento? Diz que no solo, ao zona 6, vai para qual hangar? Ok, então o ideal é que o senhor libere aí na esquerda, na Quebec, faça um 180 e aguarde para o regresso, devido à aeronave na final da 17. O November Oscar Whisky. Bono 864, passador na completa final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 895, ó. Bravo Alfa Tango. Sierra Equilibre até a Quebec. Chame para cruzar a 1735. Aguarde. 050. Bravo Alfa Tango. Alfa Tango decolou de qual aeródromo? Serra do Riba, Campo Rio, Piritiba. Ok, Piritiba, ciente. Avião da Santa, que é 5 puxa para mim. Portão 5, livre, chame táxi. 319. Gol 1864, aeronave já tocando o solo aqui na cabeceira 17, livre pouso na 10, o vento é de proa, 100 graus, 099. Obrigado, pouso na 10, 864. Solo, Salvador, Gol 4207, 4207, autorizado Guarulhos, 340, via Pesulo 10. Papá, Alfa, Índia, direto Umbade, Apezulu 44, Pagog, conforme o plano de voo. Decola da 10 direita, da El, Leda, transição ótima. 120, decimal 8, 5426. Está correto, é pronto. Autorizado cruzamento Sierra Fox Yankee, autorizado cruzar para cima. Oscar, Juliette X-Ray, cópia. Sierra November, Tango Romeo, no 080. Direto conforme o plano de voo. Até 100 milha Salvador, após prossegue visual. Decola da 17 com curva à esquerda, saída Momo. Após Momo direto. 120, decimal 8, 5405. Solo, 21, chame o solo, 21-1. 21-1. 5405. Na bata, chame a torre em 118-95 para prosseguir. 8-95. 8-95, bom dia. Mando a Brava Alfa Tango, pra seguir. Jet X-Ray, acione Chantaxi. E agora o senhor está em regras de voo visual, irá interceptar o corredor Caixa Pregos, Vera Cruz, após Interlagos. Informe passando através de Paris, ingressando o corredor Interlagos. Brava Alfa Tango. Correio Oceaneiro 6200, bom dia, está foi aliás na Juliette X-Ray. Bom dia, Oceaneiro 6200, autorizado pouso na 10, o vento 120 graus, 10 nós. Fecha livre pouso 6200. Bom dia. Bom dia. Bravo Alfa Tango, plano modificado zona 422. Suba e mantenha 2.000 pés. Como é que fica? Bravo Alfa Tango, eu consigo manter esta proa? Você para se mostrar com o solo? Sem a proa, Bravo Alfa Tango, mantendo inicialmente. Operação controle, informe atingindo 2.000 pés. 2.000 Azul 4082, desse mantém a 2.000 pés, o seu 9.095. 2.000 X-Ray, 9.095, Azul 4082. Para a parte do 3191. Com 141, Campinas, 3 horas e 30. Viu em frente, Índia, quando espera 1895, 1015. 1895, quando espera, obrigado. Quando 864, observa o tráfego, prossegue portão 5 na sequência. Prossegue o tempo, 864. Como 162, desça para 3.000 pés, ajuste 1095. 3.000, 1.0, 1.5, ajuste 1.162. Com 62, para interceptar o curso do localizador, curva direita para a 060. 0 no solo, 25, chame o solo, 211. 211, livra na faixa, bom dia. Bom dia. Olá, chamador, bom dia, hoje na meia... 200, livrado na porta. Via 200, prossiga na Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 6200. Médica 120 de Simbra. 040, limite 120 de Simbra, 1 de Alfa. A Juliette é que sei. Livre táxi, chame para o ingresso na 17. Salvador, bom dia, 3191 da Sam, ponte espera da 1-0, pronto para decolagem. Sam 3191, autorizado, decolar da 1-0, vento 120 graus, 99. Ciência linha e decola da 1-0, 3191, obrigado. Nada. 4082, complete final do procedimento LSX Ray, chame a torre em 118, decimal 95. Acertando, 1895 a torre, 4082. E Salvador Azul 4082, estabilizado X-Ray Visual. Teremos estabilizado no X-Ray, 1962. 082, estabilizado no X-Ray Visual. Ok, 4082 da Azul, aguarde, pista livre. Temos um Airbus 321 aqui da TAM, iniciando a decolagem. O ajuste no 015. Vai dando pista livre no 015, 4082. Dois livre pouso, 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-0, 0-4-0-2. An 3191, decolado aos 28, controle 208. 208, obrigado. Nada. Salvador, bom dia, 3191. Bom dia, 3191, decola cruzando 1500, Israel. Sam 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 340. 34, possibilidade de voar da El? 2.000 pés, autorizado da El, Sam 3191. Obrigado. Salvador, Papatango, Lima, Kilo Zulu. O Oscar Juliette FC, aguarde alinhado. Temos tráfego na final da 1-0. Bom, Ingrid, gol. Que vem Papatango Juliette, Lima, Kilo Zulu. Papatango, Lima, Kilo Zulu, a sua identificação. A bordo, ao Serna, Ribeirão Preto. Afirmativo. 1162, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-18-95. 1-18-95, camará, 1-18-95. Salvador, bom dia, 6255, Bolsonaro. Papa Romeu Bravo, Alfa Tango, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Papa estabilizado para Alfa Tango. Xanair 6255, aguarde. Controle Lima, Kilo Zulu, canal de áudio, estira. Lima, Kilo Zulu, acione o código 0242. 0242, Lima, Kilo Zulu. Quero esses dois livros. Zero, voando ITAP para interceptar a chegada Mari, ajuste no 095. No 095, voando ITAP, Lima, Kilo Zulu. Xanair 6255, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível 060, ajuste no 095. Confirme para o 6255. Xanair 6255, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 015. 060-0095, pode baixar para o 6255? Aguarde, Xanair 6255. Salvador, bom dia, sou 14-17. Sou 14-07, mantenho o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Após a pouso dessa aeronave, está previsto aguardar mais uma aeronave ou já pode ingressar após ela? É, o senhor vai aguardar devido à próxima aeronave. Temos uma, um tráfego adicional aqui que vai decolar da 17 com curva à esquerda, ok? Aguarde no ponto de espera. É a determinação aqui do controle. Bem, a gente vai manter a posição, mas o 4207. Acho que a Juliette X-6. A aeronave da Gol está passando o eixo agora da 17. Após tem livre decolagem da mesma. O vento 120 graus 8 nós. E o senhor vai manter a proa até 2.000 pés. Se falhar as comunicações, após 2.000, gire à esquerda e execute a MOMO. 102.95, braço. Capta. Torre Salvador, Papa Romeu Bravo, Alfa Tango. Papa Romeu Bravo, Alfa Tango. Continue na final da 1-0. Aguarde pista livre. Papatango, Lima, Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 040, seu limite é o curso do localizador. 040, limitado pelo lote, Lima, Kilo Zulu. 162. NR 6255, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 055. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-5. O 6255. Boa na proa 055, 7210. O 407, vou passar aqui a informação do controle para ele provar a separação do senhor. Aguarde só um instante. Aguardar. O Bravo Alfa Tango continue na final da 1-0 e aguarde a autorização de pouso. Autorizado, reporte para redução ao Xanair 6255. Eu vou reportar. Controle 1208, Oscar CFX. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Oscar Juliette X-Ray, decoladão no 7, mantendo a proa até 2.000 pés. Já passou, está? 3, contato radar na decolagem, mantendo por até 2000 após, intercepta via saída Momo, subindo para o 080. Ah, perdão, senhora, poderia repetir, não copiou. Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, contato radar na decolagem, mantendo pro até 2000 pés, suba via Momo para o nível de voo 080. Paciente, 2000 após Momo no nível 080, Oscar Juliette X-Ray. São 3191, chame Recife 1251, alterna 13325. Confira a frequência, senhora? Frequência 1251, secundária 13325. São 3191. 251-3325, obrigado. Patango Lima Kilo Zulu, desça para 3000 pés. Ajuste 1095. 3000 pés, 1-0 no 5, vou lembrar pelo Zulu. Alô, Lugo, estágio 1-5-5-6, frente da Julieta, autorização de tráfego, Galeão. 1-5-5-6, autorizado, Galeão. Nível 360, rota conforme o plano. Papel November 857. Moço, decoda 1-0 direita, da El Leda, após Leda Irume, controle 1-20 decimal 8, 5-4-4-7. Tente, autorizado Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo, Upper November 857, Moço, decola da 10 com curva direita na da El Leda, após Irume, 1-20 no controle, 5-4-4-7 no transponder, gol 1-5. Correto, Champão. Vem lá. Zulu, solicita a mudança de regra e prova rotatória, se possível. A intenção é o pouso da alocante. Gente, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, plano IFR cancelado aos 1437. Desça para 1.500 pés. Voando, ingressando no corredor Vera Cruz, reporte no Através de Paris. Vai apontar para a Rádio Paris, o Lima Tango, chame o solo, 21 decimal 1. 1, Brown, Fatan. Solo, Papa Romeu, Brown, Fatan. Bravo, passando livre até o pátio 3, quilo. Ele está aqui até o pátio 3, o Bravo. Bravo Fatango, posição não foi informada, ok? Se quiser manter a posição, eu irei coordenar com a infra-aero. Tente agora a posição, Bravo Fatango. Já me passa por gentileza para a guarda. Prova de estima aos 1547, pouso. O Oscar já tem que ser. 547, Oscar Juliette X-Ray. Alfa Tango foi informado, posição 6. Posição 6 sobre Alfa Tango. Beleza, aqui você. Patrulha Salvador, bom dia, papá, não é mais constantemente, é Juliette, cruzo 2, 1, 2, 1. Papa Romeo, mais Fox X-Ray, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 10195. 050, 10195, chegada mar. Azul 4207, decolado aos 40, controle 1208. 1208, um bom dia, professor, até a próxima. E? No 1500 pés, um Charlie 402. Tá, gente do tráfego, Ana, da Controle Salvador, bom dia, azul 4207. É, cruzando 1000 pés, pode curvar à direita, direto Leda? Azul 4207, contato radar na decolagem via saída da Elsa para o 340. Após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000, direto Leda, subida para 340, azul 4207. Salvador, a possibilidade do mais consciente array voar intacto para evitar turbulência à frente? Autorizado a proa de TAP, o Papa Romeo Mike, Fox X-Ray. Ok, obrigado, TAP. Estabilizou 6255. Tiana 6255, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8.95. 8.95. Salvador, o Chanel 62. Salvador, o Chanel 62. Chanel 6255, livre pouso na 10, vento no 30.099. Dever pose na 10062. Controle, o Lima cruzou, passou através de Paripe, está visual com o campo, viu? Altango Lima Quilozulu, ciente, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Vai reportar rotatória. Pode voar direto a final da 17, apresenta, Uri? Negativo, mantenha corredor Interlagos, reporte rotatória, o Lima Quilozulu. É, de Lima Quilozulu. Controle Salvador, azul 4207, possibilidade de aprar motiva? Aguarde coordenação, azul 4207. Aguarde, azul 4207. Alfa Romeo mais Fox X-Ray, desça para 2.000 pés. Ajuste 1.0 no 5, autorizado LS X-Ray da pista 1.0, reposta estabilizada. Senta, 2.000, 1.015, vai reportar estabilizado, Mike Fox X-Ray. Tango Lima Kilo Zulu, chame torre na sequência 1.98, decimal 95. 1.895, Lima Kilo Zulu. Uno, solo. Direito 121, um, obrigado. Torre o Papatango Lima Kilo Zulu, da 3 milhas da rotatória. Lima Kilo Zulu, está autorizado a final do 1.7. Está livre a final do 1.7, Lima Kilo Zulu. 5, prossegue via Alfa e Juliette, portão 6. Alfa e Juliette, confirme o portão. Portão 7. Portão 7, 62. Terra meu Wolf, estou sem o plano, confirme o horário, destino. O 4207, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251 3325, é isso? 4207? Sim, Matheus. Obrigado, bom dia. Bom dia. Terra Romeo Golf, cópia. Sierra November, Sierra November. Decola para sobrevoo Mussurunga. Comprou a Whisky em coordenação com a torre, 500 pés. A torre opera em 118.95, controle 1208. Aciona o 0167. Livre pouso no 7, Lima Kilo Zulu. Vento 1.10 graus, 09 nós. Livre pouso no 7, Lima Kilo Zulu. Fez a bote, mas foi para prosseguir. Até o Romeo Golf, informe fora do solo. Não há tráfego no setor norte do aeródromo. Aqui Zulu, seu solo aos 49, frequência livre. Romeo Mike Fox X-Ray, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1.98, decimal 95. 1.95, X-Ray. Salvador, bom dia, Papá Romeo Mike Fox X-Ray, final avistando, final do LS. Mike Fox X-Ray, ciente, está livre o pouso, sinal 1.0, vento 1.20 graus, 08 nós. Ciente livre pouso, Mike Fox X-Ray. 156 para pushback e acionamento. Uno 556, portão 4, livre de ataque. Chamada ataque, zona 156. Siga, Exulo November. Gente, Papatango, Exulo November, mantenha-se em condições visuais, não há tráfego a reportar no setor, reporte 40 milhas de Salvador. Controle, bom dia, Azul 4076, informação Juliette, se autorizando, voa direto, Duna. Azul 4076, acione identificação, voe ITAP para interceptar a chegada Mari, descendo para o nível de voo 050, ajuste 095. ITAP 095.